dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora, nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Eu vou contar pra todos a história de um rapaz que tinha muito tempo a fama de ser mau. Seu nome era temido, sabia tirar bem. Seu gênio violento jamais gostou de alguém. E ninguém jamais viveu pra dizer que o contrário, sem depois morrer. Nos duelos nem piscava, no gatilho ele era o tal. Todos que o desafiavam tinham seu final. Mas eis que numa tarde alguém apareceu, com ele quis lutar e o mundo até tremeu. Marcaram numa esquina antes do pôr do sol, e todos já sabiam que um ia morrer. Nesse dia, porém, o homem mal tremeu. Logo entrou num bar e no bar bebeu. Ninguém tinha visto ainda ele em tal situação, mas somente ele sabia qual era a razão. Chegando então a hora do outro encontrar, chegando na esquina parou para olhar. O outro estava firme com a arma na mão, fazia

amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar me esquecer. Rádio Camaragibe FM. Camaragibe FM 87.9. Rádio Camaragibe FM. Camaragibe FM 87.9. ZYS 295, operando em 87.9 MHz. Rádio Camaragibe FM, uma emissora da Associação Comunitária de Radiodifusão Hamilton de Barro Lins. Nosso endereço: Rua Prefeito Haroldo Loureiro, número 168, no centro de matriz de Camaragibe, Alagoas. Rádio Camaragibe FM, um novo jeito de comunicar. Oito horas e 24 minutos. Rádio Camaragibe FM. Você ouviu, você curtiu, você gostou. Esta é a sintonia mais gostosa do seu rádio, Camaragibe FM. A sua melhor estação. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Entretenimento, notícia, música e promoções. ZYS 295, Camaragibe FM 87,9. Uma emissora da Associação Comunitária Hamilton de Barros Lins. Aqui o ouvinte participa. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Camaragibe FM 87,9. A música que toca o seu coração. Homem, isso é hora do rádio começar a falhar. Bem na hora do programa do Coronel Catuaba, esse rádio véio fica falhando, homem. A partir de agora, começa a fuleragem no seu rádio. Eita, mano! Está no ar o Forró Brega do Coronel Catuaba. Muita música, brincadeiras, prêmios, a sua participação. E a comunicação dele, Coronel Catuaba. Pense num cabra estourado. O quê? Não acredito. Tá primeiro. Mas como é que pode? Nota 10. Coronel Catuaba. Lindo, bonito, joiado. Misericórdia. Música, informação e participação do ouvinte. Coronel Catuaba. Programa do Coronel Catuaba. Eu adoro. Vem me amar, esse amor que domina o meu. O meu corpo necessita o teu. Vale a pena um caso rolar. Música.

Coroné Catuaba. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Estamos apresentando Porro Brega do Coronel Catuaba. Música, informação e participação do ouvinte. Coroné Catuaba. Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou. Abriu em meu seio uma ferida e me magoou. E agora você vem dizendo que me ama e que quer voltar. Informação e participação do ouvinte. Coroné Catuaba. Moleca sem vergonha. O relógio está passando, matando o homem mais apaixonado por você. Me diz aonde é o seu esconderijo e qual foi o motivo pra desaparecer? Segundo por segundo vou morrendo aos poucos, aos prantos. Nem parece que foi ontem que te conheci. Uma balada por segundo vou morrendo aos poucos, aos prantos. Nem parece que foi ontem que te conheci. Uma balada foi bastante pra sonhar. Aquele beijo feito bomba nuclear fez um estrago, estourou dentro de mim. Quer te acordar? Coroné Catuaba. Fico com Coroné Catuaba. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. É no tilim, tilim, é no tilim, tilim. Eu só vou dançar se o coronel cantar pra mim. É no tilim, tilim, é no tilim, tilim. Eu só vou dançar se o coronel cantar pra mim. Ai, ai. Chegou o coronel, chegou o coronel, chegou. É de matriz. O coronel, o coronel chegou, chegou, chegou. Ele chegou porque vai ter de matriz. A alegria do povo da cidade da Véia, também da mocidade de Forró Brega, do Coronel Catuaba. Um abraço aí para o pessoal sintonizado com a gente também. É onde você estiver, né? Principalmente você que está em casa, está no carro, no trabalho, está no ônibus. Onde você estiver, aquele abraço bem arrochado aqui do Coronel Catuaba aí dentro do seu radinho, viu? Bom dia! Bom dia pra todo mundo! Hoje temos uma linda camisa masculina. Olha pra aí! Linda, viu? Tá chegando o dia dos namorados e as camisas vai ser top, viu? E a Jeane Santos disse que tem promoção lá, né, Jeane? Ô, né, Jorge, diga aí. Todo dia aí que eu tô com uma promoção de camisa. 3 camisas por 100. Olha. Assim, Jeane Santos, 3 camisas por 100. Olha aí, promoção na Jeane Santos, na Rua do Meio. 3 camisas por 100. Quero ver o caba dizer que tá nu, né, Jeane? De cabelos. Promoção em produtos de Jeane Santos Cosméticos. Olha aí. Uma promoção de camisa. 3 camisas é 100. Olha aí. 3 camisas é 100. Jeane Cosmético fica localizado ali na Rua do Meio. Todo mundo sabe. Bom dia, Simone. Bom dia, Coronel Catuaba. Bom dia aos ouvintes do programa. Uma feliz semana pra todos. Pra você também. Viu? Tô na escuta, viu? Eita! Forrozinho maravilhoso! É bom demais! Esse também vai pra vocês! Segura aí! Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar. Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar. Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar. Linda, você é linda. Eu digo mais ainda, é linda demais. Linda, você é linda. Eu digo mais ainda, é linda demais. Se não bastasse, ela nem olha nesse meu olhar. Eu fico louco, eu viajo no seu caminhar. Mas ela não dá, dá bola pra mim. Como é que eu vou ficar sozinho assim, dizendo linda, você é linda. Eu digo mais ainda, é linda demais. Linda, você é linda. Eu digo mais ainda, é linda demais. Oh, coração. Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar. Parece que tudo ilumina quando essa menina vai passar. Eu fico aqui pensando, esperando e desejando ela me notar. Você é linda, eu digo mais ainda, é linda demais. Linda, você é linda, eu digo mais ainda, é linda demais. Se não bastasse ela nem olha nesse meu olhar, eu fico louco, eu viajo no seu caminhar. Mas ela não dá, dá bola pra mim. Como é que eu vou ficar sozinho assim, dizendo linda, você é linda, eu digo mais ainda, é linda demais. Linda, você é linda, eu digo mais ainda, linda demais. Você aqui no Forró Brega do Coroné Catuaba, que essa música é bonita, Jorge de Altinho, né? Você é linda, música boa, daquela de qualidade daqui tem, viu? Não para não, é bom demais. Bom dia, meu amigo Tião, bom dia. Bom dia, meu amigo Coroné Catuaba, bom dia para o seu Tovito, Coronel. Bom dia pro meu amigo Espeto Vito e o Paulo, irmão dele. Cara, são pé quente como eu. Cabo Vito, ô Espeto Vito, deu a notícia aí, o grampão aí. A gente somos otimistas, não somos pessimistas, viu? Eu ia ganhar os 1.000 contos do grampão ontem, não ganhei porque eu não quis. Por quê? Você sabe disso aí, o Mau Paulo, viu? Ele chamou, desafiou a gente aí, eu quase já tava na parada. Olha aí, tá. Ganhamos o jogo lá, só não fiquemos melhor porque perdemos nos pênaltis. Mas eu quero dizer um bom dia aí pra todos os seus ouvintes, Coronel. Dona Maria, mãe de Bil, Zacane, pai de Bil, irmã do Bil, Bil, Adelita do Passo, Valdirene, Adélia do Mato Grosso, o meu amigo Cebola da Baixa Antônio. Coronel, eu quero dizer um bom dia também pra Zéza, pra Alcione, pra o Jorge, pra Nai, pra minha amiga Esther, a mãe dela, o pai dela, a família dela, meu amigo Antônio Gugu da Água Marca, minha amiga Gilda, minha amiga Cícera, mãe do Leu, Lucia da Rua do Mendonça, Maria Gemadouro, Alena Germano Macarrão, a todos regateando a Virrubo como eu, nosso amigo Tota Rei, a esse pessoal maravilhoso e a turma que participou ontem da caminhada para o Respirar, Coronel, bom dia. Toque aquela música que começou a me pedir, você bota pra mim também, viu, Coronel? Que seja brega, forró, bolero, pagode, axé. Olha como ele tá hoje, tá alegre, né? Eu estou aqui, estou ouvindo, Coronel. Bom dia, Tião, bom dia, Tião. Aí. Bom dia, Coronel Catuaba. Aqui é o Heriberto, o professor Sartini de Souza. Meu irmão, gostaria de participar do sorteio, irmão. E curti a música com o saudoso Azulão, com o título Dona Tereza. Azulão, Dona Tereza. Essa música é muito antiga, viu? Ô, Heriberto, é velhinho, né, bicho? Menino, vixe Maria. Azulão, olha, Dona Tereza. Eita, menino, essa... Ah, menino, essa é antiga não, viu? Se é a morte. Essa é do tempo que ainda o seu Titino chegou na matriz. Rapaz, isso é antiga demais. Ah, vai. É, porra, pra você ligado, o Zeca já tá aqui na porta há mais de 2 horas chamando. Chamou que só o Zeca aqui na porta, eu não deixei ele entrar, ele tá na chuva. Pois a senhora não precisa chorar. Olha. O falecido. Aqui pra lhe ajudar, pois a senhora tá uma coroa muito boa e ainda pode se casar. Mano, é você tem coragem de pensar, vó, pai. mas numa hora dessa. Mané, foi um grande erro, depois do enterro a gente conversa. Dona Teresa, tô arrependido, fui atrevido, queira me perdoar. Mas acontece que o meu coração tá com razão, a senhora é uma grande mulher. Por isso eu digo que a senhora goste ou que não goste, a proposta vai ficar de pé. Tá certo, mané, eu sei, mas fica bem responder agora. Talvez, mané, talvez lá pro fim do mês a gente namora. Dona Teresa, queira me perdoar, pois a senhora não precisa chorar. O falecido era meu amigo e eu lhe digo, tô aqui pra lhe ajudar. Pois a senhora tá uma coroa muito boa e ainda pode se casar. Mané, você tem coragem de pensar bobagem numa hora dessa? Mané, foi um grande erro, depois do enterro a gente conversa. Dona Teresa, tô arrependido, fui atrevido, queira me perdoar. Mas acontece que o meu coração tá com razão, a senhora é uma grande mulher. Por isso eu digo que a senhora goste ou que não goste, a proposta vai ficar de pé. Tá certo, mané, eu sei, mas fica bem responder agora. Talvez, mané, talvez lá pro fim do mês a gente namora. Ai, tá viúva, tá querendo se apaixonar por mim, negrinha? Menino forró abandonado, né? Isso aí, né? Isso é azulão, né, Dona Teresa? Pensa numa música, velho, danada. Essa aí de 1900 e Guaraná de Rolho, né? Mas também é um forró bom, relembrando aquele tempo, né? Tempo bom. Bom dia, Gugu! Bom dia, coronel. Aqui é o Gugu. Quero participar do sorteio de hoje e pedir aquela música de Flávio José, Eu Não Preciso de Você. Ofereço a todos os ouvintes da Rádio Camaragibe FM. Eita. Especialmente o França Moura e o Tinhão da Banca Cliente Feliz e a todos os ouvintes da Rádio Camaragibe. Olha aí, tá vendo? Flávio José, né? Flávio José, né? Eu não preciso de você, né? Ele tá dizendo, né? Mas eu preciso dele, né? Eu digo a ele direto. Gugu, eu preciso de você, Gugu. Mas vamos assim pra ele, forró bom! Aqui é Tareco na Mariola. Você não tá doido? Eu pudei a música Eu Não Preciso de Você, né? Com ele. Mas só tem com o Santana, eu já vi aqui, ó. Rapaz, Tareco na Mariola. Eu não preciso de você. É essa mesmo, né? Essa mesmo. Vai. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver, sorri pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Por sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola. Fazendo verso dedilhado na viola. Por entre os becos do meu velho vassoura.